Rageu, Maia Amaral, Amanda Barbosa Teles, Amanda Santos Brandão, Ana Cristina Nascimento Gilê, Ana Laura Bentes Neves de Souza, André Augusto Rodrigues dos Santos, André Luiz Torquato Carneiro, Ângelo Matos da Costa Barbosa. Alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Alô, alô, alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Eu agora não me iludo, não me iludo, não me iludo, não me iludo, não me iludo. Hey DJ, oh, yeah. Play a song. The time is right to fight!